Comandante, voo 1897, se tiver acampamento, 1500. Voo 1897, coordenação aqui, pessoal, portão 05, reporte para o táxi. Portão da táxi, voo 1897. Para o táxi, voo 1897, sobe 194, estamos alternando Galeão com autonomia 0400. 194, Galeão, 4 horas, confirmando? Afirmo. Voo 1817, 3 a táxi, frente Índia, no ponto de espera da pista no 0, chama a 800895. O altímetro no 0, no 2, voo 1817. Preciso evitar que táxi da Índia, ponto de espera com a 2. 295 lá. Bom dia, boa noite, tudo certo. 7, a linha decola da 1-0, vento 090 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, a linha decola 1-0, voo 1-8 no 7. Oito no 7, decolado ao 06, controle 119, cima 8, bom voo. 98, boa, voo no 198 no 7. Salvador, voo 198 no 7. 198 no 7, contato radar, sobe montanha 360, saída da Eulê da Brite. Silêncio 360, conforme o perfil da Eulê da Brite. Salvador, bom dia, é o 3399 da TAM, informação Foxtrot. Tá, 3399, informação Foxtrot, confere. Pronto, copa nível 360, Guarulhos. Afirmo. Tá, 3399, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita. Prefira a saída da El Lida, após Lida voa direto para o São Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após via roda do plano de voo. Transponder 5454, controle em 1 no 9.8, tá 3399. 3399 da TAN, sente autorizado Guarulhos, 360, rota do plano de voo, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, transição Leda, após voa bridge, intercepta até Zulu 1-6, até Bravo, até o Zulu e segue conforme o plano. 5454 no transponder, 198 é o controle após a decolagem, box é o 06 do 3399 da TAN. Cortejamento correto, repouso quando pronto para acionamento, pushback, meia dúzia, portão. Portaremos, obrigado. No 8 no 7, chama Recife, 1251 no bom voo. Recife 1 no bom, no 8 no 7, bom dia. Salvador, o 3399 da TAM, novamente bom dia, puxa bem questionamento no 06. Meia-dúzia é o portão, coordenação Tigres Fall, entrar na reporte para o táxi, então 3399. Livre, puxa questionamento, reportaremos para o táxi 3399. Matadouro 3399 da TAM para o táxi, 151 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Galeão. TAM 3399, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via Pátio 1 e Taxi Índia. No ponto de esperação, chama a torre 108 meia dúzia, corrigindo, 108.95, frequência, o altímetro no 012. Com 1012, está livre o táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera, a torre 1895, TAM 3399, grato, tem um bom dia. Salvador, bom dia, 3399 da tarde. Bom dia, 3399, a linha decola da 10, vento 080 graus com 7 knots. A linha decola da 10, 3399 da tarde. 399, decolado aos 37, controle 199, decimal 8, bom voo. Controle, bom dia, até 3399. Na 3399, contato radar, sabe, eu tenho 360, voa Leda. Positivo, 360, Leda, obrigado. É 3399, chama Recife, ano 251, bom voo. 251, obrigado, bom dia. Bom dia, informação é cursa Foxtrot. Copia o nível 360 para Congonhas. Tá 360 neutralizado, Congonhas, nível de voo 360. Declara pista no zero, primeira curva direita. Vestida a saída da El, Leda após Leda, voa direto por São Bridge. Onde intercepta a rota para Zulu no meia. Até Bravo, até o Zulu, após a rota do plano de voo. 5504 no transponder, o controle em 1-9-8, TAN 3601. Centralizado comboio, 1660. Saída da El, Rei da Trite, toda a placa do seu direito. 3700 no volume meia, pela Edson, conforme a rota do plano. Controle 1-9-8, correto, 04 no portão, reposto no pronto, para acionamento, pushback, TAN 3601.